Amigos, boa noite. As pessoas costumam dormir durante a palestra. Tem gente dormindo antes da palestra começar. Vamos tentar de novo. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite a todos. Agora já podem dormir durante a palestra. Meus amigos, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, falando em uma casa espírita. Aqui eu realmente me sinto em casa, porque a casa do Nazareno, o presidente chama-se Walter Nazareno, pessoa que eu muito estimo e admiro. Está aqui ao lado do nosso querido Olivaldo, um trabalhador também de um coração muito grande. Pertencer a essa falange, a esse exército dos espíritas é uma honra da qual não merecemos. Nós iremos falar hoje sobre a depressão e a obsessão espiritual. Se houver tempo, nós falaremos um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento também. Na verdade, essa palestra é a terceira de um seminário de 4 palestras. O primeiro nós fizemos aqui na primeira oportunidade que viemos a essa casa, a depressão e a terapia do amor, onde apresentamos Jesus, o seu Evangelho, o Cristo como o maior psicoterapeuta de todos os tempos. É a palestra introdutória, a gente faz uma abordagem mais geral e vamos encontrar no Evangelho as melhores lições para nós nos libertarmos da depressão. A segunda palestra nós fizemos na vez passada, Auto-perdão, felicidade sem culpa. Nós passamos uma hora falando só sobre sentimento de culpa, aprendendo a nos perdoar para que possamos nos auto-amar, que vai ser fundamental para a recuperação da depressão. A palestra de hoje, depressão e obsessão espiritual, a influência dos espíritos na questão da depressão e, por último, depressão e desapego, a alegria do trabalho no bem, que é o melhor tratamento para a depressão, ocupar-se nas fileiras de Jesus. Nós trouxemos essas palestras em CDs e em DVDs, estarão lá fora, do lado da cantina, com toda a renda revertida para a casa de vocês. É o nosso presente da Federação Espírita do Distrito Federal, da qual nós fazemos parte. Nós temos também a palestra A Reencarnação, Segundo a Bíblia e a Ciência. Nós temos a palestra Casamento, Divórcio, Lesões Afetivas. Bezerra de Menezes, O Médico do Amor. O Amor e as Dificuldades da Convivência na Casa Espírita. A Sublime Missão da Maternidade e Alternativas ao Aborto. A palestra A Alegria do Espírita, A Felicidade do Espírita e a Alegria do Trabalho no Bem. E perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. Todas elas estarão lá fora. Quem quiser adquirir o CD custa apenas R$10. Você levar em 3 CDs, sai por R$20. E toda a renda revertida para a Casa Espírita. O DVD custa R$15 e 3 DVDs por R$30. Sai por R$10, é quase o preço da feirinha dos importados. Nós trouxemos também palestras do Alberto Almeida, que é um dos melhores palestrantes do Brasil, um seminário sobre a família por dentro, em 3 CDs ou em 1 DVD, um seminário também para trabalhadores, o amor a si mesmo e o diálogo fraterno na convivência, e as últimas palestras de Sueli Calda Schubert, que esteve conosco semana passada no Espaço Federativo, um evento realizado pela Federação do Distrito Federal, com os temas Origem do Sofrimento, Mecanismos da Lei de Ação e Reação e Transtornos Mentais e Obsessão. Em 2 CDs, cada um deles, exceto a Origem do Sofrimento, ou em 1 DVD, cada uma dessas palestras, também toda a renda para a casa de vocês. E uma palestra do Divaldo Pereira Franco, Alegria de Viver, a palestra que ele fez um domingo, no ginásio Nilson Nelson, aqui em Brasília, o maior evento espírita do mundo que se tem notícia. Então vamos iniciar, rogando a Jesus, o Mestre amorável de todos nós, para que Ele nos abençoe e nos dê a sua paz. Na mensagem de hoje, o Espírito Emmanuel fala-nos da mensagem da cruz, que é loucura para a maioria dos homens, que não compreendem o sacrifício, o sofrimento, como uma verdadeira escada, um cadinho para o nosso aperfeiçoamento. Nós iremos dizer aqui hoje que a depressão é sim um mal, mas corroborando as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, Deus só permite